Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália, aqui na Rádio Antena UE. Hoje é quinta-feira, estamos a 7 de abril de 2011 e eu sou o Carlos Bonaparte. Vou fazer companhia até bem perto das 21 horas e vou-lhe trazer 6 temas. Às quintas-feiras, o Musicália traz-lhe temas que são raros. Temas que até são de artistas desconhecidos, mas estas músicas, sim, de facto, são desconhecidas. Ao contrário dos seus intérpretes. Ora, hoje já não vamos aos discos raridades, mas vamos sim a discos ou mais antigos ou a faixas que de facto não foram singles, mas que mesmo assim têm a sua beleza e a sua extraordinariedade. O primeiro tema que vamos ouvir de hoje é de Roberto Carlos. Aliás, nós hoje vamos ter 2 músicas por cada intérprete, ou seja, de 6 temas, 3 intérpretes diferentes. Vamos ter Roberto Carlos e mais 2 que vou dizer lá mais para a frente. Vamos ouvir então 2 temas de Roberto Carlos. O primeiro é de um 78 RPM que lançou no ano de 1960, um dos 2 RPMs que Roberto Carlos lançou. Brotinho Sem Juízo é como se chama esta música que compõe o lado B deste disco de 78 rotações. Vamos ouvir do lado A, de 1959, o tema João e Maria. Uma bonita música para escutar nesta edição de Musicália. São 2 raridades aqui interpretadas por Roberto Carlos. É desta forma que damos início a mais uma edição de Musicália. Ouvinte, seja pois muito bem-vindo. Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. Abotoa esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, esqueço até quem eu sou. Brotinho, não me aperte, quando comigo dançar, tira a mão do meu pescoço, não tente seu rosto colar. Para de beliscar a minha orelha, porque se o sangue subir, eu faço o que me dá na telha, e você vai se dar mal. Vai haver um carnaval. Brotinho, não custa nada um pouquinho esperar. Um dia com véu e grinalda, certinha você vai casar. Então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Brotinho, não custa nada um pouquinho esperar. Um dia com véu e grinalda, certinha você vai casar. Então você vai me agradecer, porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Porque eu fui tão bobinho com você. Li no almanac a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas apanhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João, mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado com as borboletas na mão. Coitadinho do João. E no almanaque a versão nova da história do João. Levou Maria ao bosque passear e borboletas lindas apanhar. Mariazinha não sabia não das intenções do João. A verdade está no almanaque, pois o tal passeio foi de Araque. Mariazinha não gostou não do papelão do João, mas o fim não está no almanaque. Sei que a Mariazinha voltou de Cadillac. João, coitado, ficou abandonado com as borboletas na mão. Coitadinho do João. Era uma vez João, era uma vez João, era uma vez João, Joãozinho. Vamos agora viajar até ao Canadá. Feast on Scraps é como se chama o álbum desta intérprete, e é desse mesmo álbum que vamos retirar os próximos dois temas, as faixas 5 e 6, respectivamente. O primeiro tema chama-se Offer, e é um tema bem diferente de Unprodigal Daughter, mas são duas músicas que podemos dizer que são tipicamente Alanis Morissettianas. Digo isto porque, sobretudo a segunda, tem influências que caracterizam a intérprete. Mesmo sem que seja preciso escutarmos-lhe a voz, podemos facilmente reconhecer que a música número 6, neste caso Unprodigal Daughter, é precisamente na Alanis Morissette. Tem aquilo que podemos chamar de influência do místico. Isto nota-se em termos como, por exemplo, That I Would Be Good, ou, por exemplo, Inevitable. São duas músicas, por exemplo, que têm esta influência. Mas vamos escutar então este Unprodigal Daughter. Antes ainda, Offer, uma música bem diferente, mas que também tem muitas características das músicas de Alanis Morissette. Ela que mais recentemente foi trazendo novas sonoridades, até para enriquecer a sua carreira artística. É assim que vamos seguindo nesta edição do Musicália, agora com a menina do Ontário, do Canadá, Alanis Morissette. Who am I to be blue? Look at my family and fortune. Look at my friends and my house. Terminarmos esta edição do Musical.ly. Vamos conhecer agora a terceira e última banda que comporá o programa de hoje. A música que vamos ouvir nem é bem propriamente um tema raro. Aliás, até foi single. Só que Take On Me, dos AA, que é o grupo que vamos ouvir, teve tanto sucesso que os temas anteriores e os que se lhe sucederam acabaram por cair rapidamente no esquecimento. Este, de 1986, chama-se Scoundrel Days, e não só é a faixa de abertura deste LP, como também é uma faixa título, ou seja, o LP tem o mesmo nome, Scoundrel Days. Vamos ouvir ainda a faixa número 2 deste LP, de 1986, o tema The Swing of Things. E é assim que vamos chegar ao final de mais um Musical.ly. Ouvinte, quero agradecer-lhe pela sua preferência e pelo facto de escolher a Antena Web para lhe fazer companhia nas suas noites de quinta-feira. Já a seguir, Firmino Pereira vai-lhe trazer mais uma edição de Beat Sounds, com música para descontrair e para viajar. Fique bem, uma boa noite e até amanhã. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor. I cut my wrist on a bad thought, head for the door. Outside on the pavement, the dark makes the noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm headed up the steep hills, leaving me no choice. These are scoundrel days. I'm close to calling out their names as pride hits my face. Yeah. I see as I enter in the making. Oh no, we my eyes. Oh, I've walk through this windless city. I go on till the wind gets me. I'll sleep you out, sleep my dear, in our letters somewhere. Oh, but how can I sleep with your voice in my head, with an ocean between us and room in my bed? Oh, have I come to the point where I'm losing the grip, or is it still time to get into the swing of things? Oh, and she glows in the dark, and I'm weak by the sight of his breath, taking beauty in which I can hide. Oh, there's a world full out there of people I fear, but given time I'll get into the swing of.